Arrisca que arrisca rima. Quem quer ser mais do que Deus fica pior do que tá. Arrisca pra quem sabe rimar. Quem quer ser mais do que Deus fica pior do que tá. Arrisca pra quem sabe rimar. Quem quer ser mais do que Deus fica pior do que tá. Arrisca pra quem sabe rimar. Quem quer ser mais do que Deus fica pior do que tá. Iniciei forjando a minha própria rima, sem participar de nenhuma oficina, com autoestima sempre acima da disciplina que ensina. Rap embolada, repente, minha obra-prima. Perito em rima, improviso, poesia assina, representando com muito orgulho a nação nordestina. Parto pra cima, cortando que nem esgrima. Ouvido sem, oxê. Quando o Zebrão se aproxima, bato de frente com qualquer um. E não de quina, faço parte de Heliópolis, do Santa Marta do Pina. Meu convívio erei, sobrevivi, me recuperei. Me lembro muito bem no primeiro dia em que rimei. Eu me senti o rei, soltei a voz, não cabrerei. Aplausos do público, incentivos, me aproximei. No ritmo e poesia, estudei, me formei. Nas questões do rima nordeste, acertei todas, não errei. Com minha língua não tobiei, me preparei. Na rima também sou perito, tag é pra vocês. A lei aqui é se garantir na arte de improvisar. Pois no lugar que pega um J, eu não vou botar um H. Literatura de corda é bom para quem quer decorar. Mas o dom que Deus me deu é meu, não posso emprestar. O raciocínio tem que ser bem ligeiro antes da conclusão. É um daqui, outro de lá, bota o carreirão. Falta a boca para um dente, falta o dente para a boca. Falta um moco para a moca, falta um cabelo pro pente. A planta pra semente, pra noite, pra madrugada. Falta a tripa pra buchada, um galo no puleiro. Falta um boi e um vaqueiro no meio da embolada. Eu não sou cabelo, nem pente, não sou pente, nem cabelo. Não sou picolé, nem gelo, nem soldado, nem tenente. Nem mole, não sou valente, nem padre, nem pastor. Gemido, eu não sou dor, eu não sou lata, eu não sou lixo, eu não sou gente, eu não sou bicho. Eu sou rap é o terror. A rima é pra quem sabe rimar. Quem quer ser mais do que Deus fica pior do que tá. A rima é pra quem sabe rimar. Quem quer ser mais do que Deus fica pior do que tá. A rima é pra quem sabe rimar. Quem quer ser mais do que Deus fica pior do que tá. A minha rima foi cheia mais uma vez e vou continuando, me apresentando, improvisando, levando na levada, desenvolvendo o ritmo no corpo, na embolada, melodia conceituada dentro do assunto. Chego junto, não sou máquina de fazer defunto, sou adjunto ao meu povo, nordestino guerreiro. Ligeiro como bom cavalo de vaqueiro, cultural como os índios, ao contrário do fuleiro Dom Pedro I. Sou desordeiro, por inteiro, num verso sou mandigueiro, assemelha pra tocar disco com meus dois pandeiros. Nacionalidade brasileiro, nordestino bem alimentado. Eu sou da terra da batata doce, do caralho de feijão preparado. Tempero considerado herdado pela escravidão. Seguro o corpo, pé de roda, boto o carreirão. Das águas, Merialon, eu carrará, cirita, boca, cantei no café do Joca. Faca, pistola, pistão, minha língua, Ariaron. E que sacrifício me deu? Popou, limpou, limpou, Pompeu. E toma exemplo nessa obra que é cobre, engolindo cobre. E o cobra daqui sou eu. Sou o crânio do Nordeste fazendo minha atuada. Sou o rei da embolada. Do repente, do verso dentro do meu universo. Presidente não tem valor diante de improvisador. Da rima ligeira que nasce, tira logo esse disfarce, que a tua hora já chegou. Ah, caju, castanho, cajá, caju, cajarana, tem canavia e cana, tem cana, canavia. Vou tirar e lima doce na limeira. Tem galho, tem flor, tem fruta. Quem vai na limeira luta pra poder lima tirar. Leva a boca, me espera lá no pé do cajueiro. Se você chegar primeiro, me espere que eu chego já. Outro leva a balançar e mulher balança a criança. Cada vez que tu balança, ela deixa de chorar, mas de suada.